ela vai dar pé. Nem sempre o santo vai ter fé, mas Sofia, acredita em mim. Nunca pense no fim. Que passa, Peppa? É reggae ou é rock?